was a burden till I learned to let it lie. Ooh, you make me act the way I do. No choice, just your tone of voice, it seems to want me. Precisamente onde ficámos a semana passada com a faixa 9 para o último trabalho dos norte-americanos Vetiver Tightknit na europeia Belly Union. A faixa 9 chama-se Strict Rule. O arranque para mais duas partes de Orelha Extra com Fernando Cabrita, duas partes essas que vão provar na Rádio Universidade de Coimbra, a partir do meio-dia na Rádio Universitária do Algarve, às 7 da tarde, e depois a partir das 21 horas na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo. Também disponível o podcast em www.orelhaextra.com. O arranque entrega aos Vetiver, como dissemos, e também ao norte-americano Charlie Pickett. Bem-vindos. 1, 2, 3, 4. There was a time that I might have been better. A wagon tracks and leather tack, yeah, it might have been better. And if I could have been there, yeah, if I could have been there, to seen it on my own, if I could have been there. Well, I wish that I could see, yeah, America on horseback. Yeah, I wish that I could see America on horseback. Yeah. whistle blowing. There's a crowd with their heads bent real low. There were giants in those days. Yeah, there were giants in those days. And if I could have seen it on my own, I would be there today. Well, I wish that I could have seen do rock and roll da década de 80, praticamente desconhecida da maioria dos amantes do género, apesar dos três álbuns editados nessa altura terem tido boas críticas. Recuperação agora em antologia neste Bar Band Americanos, The Best of Charlie Pickett and, pela editora de Chicago, a Bloodshot. Não nos parece que irá mudar muita coisa. Charlie Pickett irá continuar a ser desconhecido para a maior parte dos amantes do rock and roll, pensamos nós, mas vale sempre a pena escutar e ter recuperado este excelente músico. Ele que desde essa altura tem continuado a dar algo esporadicamente concertos ao vivo, porque escutámos A On Horseback, ou se preferirem America On Horseback, Charlie Pickett. E sempre por aqui também fomos grandes fãs da banda siciliana Uzida, liderada por Giovanna Cacciola e Agostino Tilotta, o casal que se encontra também neste outro projeto, Bellini, que acaba de lançar novo álbum, o terceiro, de nome The Precious Price of Gravity, na Temporary Residence. De realçar que na formação inicial dos Bellini estavam Damon Che, dos Don Caballero, e que neste disco conta, ou melhor, que este disco conta com a participação como membro integrante agora da banda de Alexis Fleissig, dos Girls Against Boys. É a altura para Bellini. por dentro da orelha extra, primeira hora, Vetiver, Charlie Pickett e o regresso dos Bellini com o novo disco The Precious Price of Gravity. Ouvimos Suzy. Oh my gosh. Orelha extra, vemos com os ouvidos. I'm gonna interessante trabalho destes escoceses Câmara Obscura, chama-se My Modeling Career. Ouvimos precisamente o tema que o encerra, Annie in the Sun. É a Orelha Extra, canal auditivo suplementar, emissão 29. قد بمريضة حتى ما تلجاني رب بجاه الغرعان لجاني هاتي زماتي هنات لجاني لجاني لجاني جيت كل ذاك الطيب لجاني ناحز مكتوب فيني لجاني نسيت كل ذاك الطيب لجاني جنت حزبك توفيني لجاني الساعة تمر من يمني لجاني سلام ما ترميني لجاني لجاني لجاني العيشاش اللي بيها لو ما هي بها الدنيا العيشاش اللي بيها طرقني خيالي اشعدو من تبالي طرقني خيالي اشعدو من تبالي لما شفت اشغاليتي مدري وصار بحالي لما شفت اشغاليتي مدري وصار بحالي Os epítetos valem o que valem, e chamar a música deste senhor Jihadi Techno é tão bom como Mujahideen Rock ou algo do género. Já em 2007 tínhamos dado destaque ao álbum do homem, o primeiro a ser editado no Ocidente, já que no seu país natal, a Síria, a sua discografia conta com cerca de 500 edições entre cassetes e LPs. O disco dessa altura tem o título Highway to Asake, Folk and Pop Sounds of Syria. E surge agora um novo disco, mais uma vez na Sublime Frequencies. Este novo tem o título Dabke 2020, se quiserem, Folk and Pop Sounds of Syria. Falamos, claro, de Omar Soleiman, que vem atuar a Portugal juntamente com outro grupo da mesma editora, o Grupo do UE, ou melhor, do IE, no dia 21 de junho, na Fundação Calouste Gulbenkian, numa organização de Filho Único. Ouvimos do primeiro álbum, como dissemos, Highway to Asake, Folk and Pop Sounds of Syria, o tema Le Jani, e do novo Dabke 2020 Folk and Pop Sounds of Syria, Shift Almani, Omar Suleiman. على طوال على طولك يا ايناس هاي حلالي من الاطوال على طولك يا ايناس ني حبيب قلبي ابا نور واسمه عباس والاني حبيب قلبي ابا نور اسمه عباس يلا الله علي يشهد يا رب ترد الدنيا والوجبني عالشمالي يلا يا رب ترد الدنيا جبني عالشمالي شفت الماني شفت الماني شفت الماني شفت الماني شفت الماني شفت الماني قدونه مدري ويني ودونه شفت الماني قدونه مدري ويني ودونه شفت الماني قدونه مدري ويني ودونه ولا لو لا يجوزونه ولا ما ياخذوا قيراني ولا لو لا يجوزونه ما ياخذوا قيراني شفت الماني علماني اسمر زين المعاني ولا ما اخذ قير اسمر انا عشت وربي خلاني يلا اسأل عماد الوقع شفت الماني شفت الماني هذا الغالي ما ينبع هذا دكتوري آني هذا الغالي ما ينبع هذا دكتوري آني شفت الماني قدونه مدري ويني ودونه ولا لو لا يجوزون ولا ما ياخذوا غيراني غيراني يلا O sírio Omar Suleiman, do mais novo trabalho pela Sublime Frequencies, da APK 2020, Folk and Pop Sounds of Syria, ele que vem a Portugal apresentar este mesmo disco no próximo dia 21 de junho, juntamente com um outro concerto, nessa mesma noite, pelo grupo do IE, na Fundação Carlos Gulbenkian, numa organização de Filho Único. Esta é a Orelhastra com Fernando Cabrita, na Rua Ruca e Castrense, e para continuar, os apresentados a semana passada, All OWL of Wondrous Legends. São os All, iniciais para Off Wondrous Legends, e não se espantem se vos dissermos que este disco foi gravado em 1971, mas somente editado pela Locust em 2008. A banda era liderada por Stefan Tietra, mas as editoras da altura parece que desistiram de o lançar, tendo algumas prensagens do referido álbum, chamadas Test Pressings, sobrevivido para o responsável da Locust, Dawson Prater, as encontrar e finalmente dar-lhe o mais que merecido destino, o seu lançamento. O álbum vem assinado, como dissemos, Howl, e tem o título Of Wondrous Legends. Desta vez rodou aqui na orelha extra Be Alive. You've entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Bend over. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. See you. São os primeiros 60 minutos, ou 57, 58, coisa que nos valha da Orelha Extra, canal auditivo suplementar, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve via Rádio Castrense, no Baixo Alentejo via streaming direto, através dos links nas páginas da net de cada uma dessas estações radiofónicas, também playlists e podcasts em orelhaextra.com. Para trás, Sammy Rubin e Jeremy Haynes, que desta vez não vêm sozinhos, trazem convidados em cada uma das 5 faixas do novo disco, o EP The Colors. Desta vez ouvimos a faixa 5, Junk, precisamente com a colaboração do Clack Singles Club. Project Jenny, Project Jen de The Colors EP. E há algum tempo que por aqui não soam os suecos Dungan. Desta vez o tema é qualquer coisa como Sat at Se. We'll be right back. ainda o último trabalho dos suecos Dungen. Fira significa 4, o tema inicial do disco, qualquer coisa como Sat at Se. E para prosseguir, na reta final da primeira das duas partes de Orelha Extra, o projeto Cheval Sombre, o álbum estreia na editora de Britta Phillips e Dean Wareham, a Double Feature Records, que até agora editava só os discos da dupla e lançou agora este homónimo para Cheval Sombre, bem como a compilação dos australianos Sun Pebbles, que já soou por aqui. Para além de editarem o disco, colaboram também e uma outra colaboração de renome que por aqui está é de Sonic Boom. Cheval Sombre, desta vez soa Little Bit of Heaven. Sombre, com uma grande ajuda de Sonic Boom e também Britta Phillips e Dean Wareham, na editora deste show, Double Feature. O álbum é homónimo, porque soou Little Bit of Heaven. Terminar esta primeira parte do canal auditivo suplementar, vulgo Orelha Extra, na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense e Rádio Universitária do Algarve. Vão por aqui ficar os portugueses de Barcelos Black, Bombay. O álbum é homónimo, 9 temas que são editados pela Lovers and Lollipops e Sonic Infusion Records. Se ainda sobrar uns minutinhos, poucos, certeza, por aqui irá haver o som do duo turco Kim Kyo. O álbum para os Black Bombay, ou melhor, o tema para os Black Bombay, Fear and Loathing. Brandon. Just 900 degrees. What? All right. Importing, exporting dangerous and venomous animals. But I found out that that's not really a career. You really can't start a business like that. Ever. We'll be right back. Fight me. Reza a história que foi um lendário concerto no Southpaw Club em Brooklyn, Nova York, este dos muito provocadores Claw Cleaner. Provocação essa expressa precisamente nesta versão original dos Negative Approach, banda para a qual estavam a fazer a primeira parte, precisamente nesse show, em reação contra o aproveitamento do sucesso que os mesmos Negative Approach estavam a ter, tendo regressado por isso. Parece que o público presente, maioritariamente fãs dos Negative Approach, como é óbvio, não gostou, tendo durante e depois da versão do tema pelos Claw Cleaner provocado distúrbios em reação contra estes mesmos. Não admira, eles transformaram este Ready to Fight dos Negative Approach em 15 minutos de provocação a terminar a primeira parte que estavam a fazer precisamente dessa outra banda. O momento foi registado em disco, vinil, 300 cópias, somente com um lado, precisamente o que acabamos de ouvir, versão Ready to Fight, os Claw Cleaner, no início da segunda e última parte da Orelha Extra, Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e Rádio Universidade de Coimbra. I've got no sugar baby now. All I can do for see peace with you. And I can't get along this way. Can't get along this way. All I can do, that's all I can say. I will sing it to your mama next payday. Sing it to your mama next payday. Got no use for a red rocking chair. I've got no honey baby now. Got no sugar baby now. Who rocked the cradle? Who sang the song? Who rocked the cradle when I'm gone? Who rocked the cradle when I'm gone? I'll rock the cradle, I'll sing the song. I'll rock the cradle when you're gone. I'll rock the cradle when you're gone. All I can do, that's all I can say. I will sing it to your mama next payday. Later in the she give her every dime I made. What more could a poor boy do? What more could a poor boy do? I've got no honey baby now. Got no sugar baby now. All I can see, I've done all I can do. And I can't make a living with you. Can't make a living with you. The depois dos Clock Cleaner, continuamos por aqui a divulgação iniciada no sábado passado. É um CD que acompanha o livro de BD de Robert Crumb, Heroes of Blues, Jazz and Country. O CD vem dividido em três partes: Heroes of the Blues, Pioneers of Country Music e Early Jazz Greats. Semana passada ouvimos da primeira parte dois intervenientes. Esta semana mais dois, da segunda, Pioneers of Country Music. Já escutámos o histórico músico do início do século XX, Doc Box, com Sugar Baby. E vamos prosseguir com Crockett's Kentucky Mountaineers, com Little Rabbit. CD que está incluído no livro de Robert Crumb, Heroes of Blues, Jazz and Country. Tem uma introdução por Terry Zwigoff e o livro são retratos precisamente dessas personagens históricas que fizeram a música, a boa música destes estilos no início do século XX. Spreading the gospel around here. Don't you fall to the main below. É o disco de que se fala no momento e, em nossa opinião, vale a pena todo este buzz. Mika Levy com Mark Pell e Ryza Khan dão pelo nome de Mikachu and the Shape, apadrinhados por Matthew Herbert, que co-produz o álbum juntamente com a banda. Chama-se Jewelry e ouvimos Vulture, e vamos experimentar o outro tema, Golden Phone, Mikachu and the Shapes. Com Fernando Cabrita Passa, alguma da boa, esperemos, música pop rock, por vezes também outros estilos, alguns discos que vamos ouvindo e são do nosso agrado em 2 horas que queremos despretensiosas em tempos difíceis para a rádio, principalmente para este tipo de emissões. Ficamos por trás com Mikachu and the Shapes, o álbum chama-se Jewelry. Os temas foram Vulture e Golden Phone, e a estrearem por aqui os Rookies Real Estate. Yeah. Bom, se continuarem a fazer música deste calibre e a evoluírem, iremos falar deles no futuro. São de Nova York, só editaram um single na Wonderwater Peoples e chega-nos agora um CDR destes nova-iorquinos, como dissemos, Real Estate. O CDR vem intitulado Atlantic City Expressway e de lá resolvemos destacar Beach Converse. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. What do you expect? Get when they visitou o nosso país mais uma vez nesta semana que passou, para mais dois belíssimos concertos em Lisboa e Braga. Falamos de Andrew Bird, por aqui soou Not a Robot, but a Ghost, do seu último trabalho, Noble Beast. E para continuarmos nestes minutos que ainda nos restam para terminar a Orelha Extra de hoje, emissão 29, a banda já conceituada do movimento underground de LA, Mika Miko. Xuxa, assim se chama o novo trabalho para a banda de LA, as meninas Mika Miko. Ouvimos Blues Not Speed e Turkey Sandwich. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. 2 horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. There's a hole in the ocean that wants to swallow me, that wants to find a stop when I restart again. Oh, I'm sorry to say you're a mess like me. Editora surgida em Espanha, dedicada a editar somente vinil, surgida na, ou sediada na cidade de Lérida, chama-se American Typewriter Records. O seu primeiro lançamento é este álbum, que se intitula Tiger Phobia e pertence ao norte-americano Matt Sheehy. O disco já tinha saído há um ano ou dois atrás nos Estados Unidos da América, reeditado agora em vinil e servindo como ponta de lança para esta editora, a quem desejamos muita sorte, a American Typewriter de Lérida, Espanha. O tema que ouvimos do referido disco foi Go Missing, É, entretanto, o final de mais 2 horas de Orelha Extra, sempre ao sábado, por aqui, Rua Ruc e Castrense, podcast em orelhaextra.com. E vamos terminar com uma banda cujo primeiro álbum, em 2008, teve como título Fortnightly e que gostamos bastante. Rodou por aqui algumas vezes na Orelha Extra, pertence aos White Rabbits. Eles que regressam agora com um novo disco de título It's Frightening. Por aqui irá ficar o tema They Done Wrong / We Done Wrong. É o final das 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita e principalmente com os White Rabbits. Fiquem bem, tchau. They done wrong, and we done wrong. Now what makes you so certain and all that finger pointing's done? 'Cause they don't know, but they've been told. They say it hurts already there, and it's not the way it seems at all. So come around, now shake things down. Tell me how everyone's gone way too soft. Say don't know, will it might take